Navio Pirata 56, eu vou equalizar o seu transplante de cabeça. Cachorros. Olá. E oi, crianças. Oi, oi, porquinho. E porquinho, oi, Pug. Mano. Não o nosso, porque ele está no banho. Ele está ele é nosso. No banho. Ele pertence ao grupo. Não me ligaram ainda, falaram que iam lavar o Pug. Não lavar é o quão fedido e sujo ele está. Ele está muito fedido, velho. 18 dias de banho. Nossa. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos, como todas as semanas, para falar várias bostas que vocês vão ouvir. Porque ouvir exato. Vocês não é pinico, mas... É um pouco, né, sim. Há controvérsias. É latrina. Junto comigo, Raoni Marques, estão aqui o senhor Daniel W. Ponto. Eu mesmo, otários, estou aqui. Otários. Eu tenho uma faca de bolso. E junto com nós dois, na gaveta do rolê dos mortos, está Pedro Falcão, o cadáver. Cara, estou morrendo hoje. Falcão na rede da depressão. Nossa, ali, sério, não cobrem nada de mim, por favor. Estou morrendo, mano. Está foda. Falcão tá passou bosta. A noite na casa de swing e agora ele não tem energia para lidar com a vida. Exato, cara. Mas é foda. Swing é foda, mano. Você acha que ser swinger é fácil? É, cara, não ser é. Ser swinger. Não é fácil, não. Ainda mais quando você... Sou swinger, velho. Eu sou sultão do swing, cara. Sultão do swing. Sultão da troca de esposa. Mano, hoje o Falcão, ele tá sem energia nesse momento, mas espero que em 30 segundos, quando a gente começar a falar do nosso rolê, ele vá se animar, vai. Porque foi a única vez que eu vi ele animado hoje pra falar do Kojimismo da Sim. semana, velho. Meu Deus, véio, cara, estamos meu Deus. Todos em polvorosa aqui, nos contorcendo. Kojimão Kojimando. Cara, Kojimão Kojimando. Cara, eu tô começando a achar que a realidade é uma brincadeira do Kojima, velho. Cara, é, então, vai ser muito legal quando isso for verdade. O Kojima é o mestre do universo. No Metal Gear, tipo, tá ligado? 18. Na verdade, ele fez um videogame há muito tempo e todos nós somos personagens dele. Ele é o arquiteto. Sim. Ele é o arquiteto. Ah, tchau. Se você não sabe o que está acontecendo no mundo, em setembro vai sair o novo Metal Gear, o Metal Gear 5, que ele é o 76º Metal Gear, porque nem todos têm número. Não. E esse Metal Gear, é sempre bom lembrar, antes da gente entrar nesse assunto, ele começou com um trailer de um jogo que chamava só Phantom Pain. É verdade. É, lembra? Que era sempre, tipo, um cara, é sempre assim, né? É um cara assim. No hospital, e daí ele se era perseguido assim. Por pessoas... É, ele ia se arrastando, ele tava sendo liderado por um cara com a cabeça enfaixada. É. E daí, tipo, vinha uns caras, metralhava todo mundo dentro do hospital, morte, sangue e tristeza, velho. É esse super o trailer do treta, jogo. Daí descobriu-se que o jogo, na verdade, era o trailer do próximo Metal Gear, que ele era feito por um estúdio que não existia. Pois é, cara. Que tinha um site que não existia até um dia antes do mais ou menos. Até dia antes do trailer aparecer. Tinham vários caras que aparecem no Metal Gear, tipo, 3 e futuros no trailer. Tipo, como ele chama? O Psycho Mantis. O Psycho Mantis aparece parece... Como ele chama? Vogel? É. Sei lá. É. Aquele cara do 3 que, tipo, fica segurando ele, solta choque. Isso, ele mesmo. E daí o Kojima apareceu e falou, haha, verdade, vai ser outro Metal Gear, estamos fazendo outro pico desses. Tipo, não acabei no 4. É, era tipo, tudo a zoeira never ends. Daí, aconteceram vários picos, a gente sabe exatamente como vai ser o jogo agora e tal, o negócio vai sair eles daqui anunciaram a uns meses. Coisas. Inclusive eles anunciaram uma mão gigante, né? Mão, que? Pra você segurar o seu controle, assim. O Dani que se explica com mão. Mão. Uma mão gigante. Que mão gigante, Falcão? Que eles fizeram uma mão gigante pra acompanhar o PlayStation do... Não é gigante, é uma mão normal. É verdade. Não é tão gigante assim. Ela é gigante sobre se algum ponto de vista. Se você comprar a edição de luxo do jogo, ela vem com vários picos, inclusive a mão protética do Snakes. Uma exato. Mão gigante vai chegar na sua casa. E levar os seus filhos. Do Romero Brito. Tá, agora que o negócio o hype já acabou, a gente só tá esperando o jogo. É, então, exato, né? É, tipo, agora que não, fechou. A gente, rolou um pico que fez a gente voltar lá no primeiro trailer. Pois é, cara. O primeiro trailer começa em primeira pessoa, tipo, ele começa na subjetiva do cara que tá acordando no hospital. E tem um médico e esse pau enfermeiro do lado dele. E esse médico como você descreveria o nível que ele é semelhante com a pessoa de verdade? Semelhante. Ah, não, ele é 100%, concordo. 100%. Concordo muito. Ele é mão gigante semelhante a um médico da vida real, velho. É muito um cara igual, que chama velho. Sérgio Canaveiro. Mano, é bizarro, é igualzinho, velho. Praticamente isso, se não eu foi acho isso. Que é isso mesmo, acho que é isso e mesmo. E ele é um médico italiano, ele é um neurocirurgião italiano de verdade. Sim. Ele tem, tipo, quatro livros publicados, incluindo um que é sobre um processo, um procedimento que ele inventou e registrou na comunidade médica intergaláctica. Científica. Científica. De transplante de cabeça. Sim, cara. Que ele jura que o primeiro transplante de cabeça realizado com sucesso está próximo e ele que vai fazer, tá ligado? Sim. Vai custar milhões, mas ele garante, o rolê é real e vai rolar. Só que esse cara é igualzinho um cara que tá no trailer do Metal Gear. Igualzinho, daí, igualzinho. Começaram a, tipo, encontrar picos nessa relação. O começo é que, tipo... O trailer do Phantom Pain tem uma fala no trailer que diz o corpo que eu perdi. Tem um tweet do Hideo Kojima falando com uma cena do jogo que a legenda é heading off. Que é um cara prestes a entrar no helicóptero. Ah, entendi. Meu Deus, tem muito. E cara. O Kojima falou que tipo, o próximo projeto seria um tabu. E eles têm... citações de, sei lá, de onde que é essa porra, mas falando que no Japão esse rolê de transplante é meio esquisito pra eles, se eles não curtem muito. Tipo tem internet, uns, assim, tem uns não entender como funciona. E fotografia. Eles não curtem muito, é um bagulho meio esquisito. E o Kojima também falou que esse pode ser, tipo, o fim dele no mundo dos games, vida. Ele falou que se esse novo projeto der certo, vai ser o maior feito dele. E se não der certo, vai ser a saída dele da indústria. Vai ser a maior merda de todos os tempos. Pois é, cara. Sim. Então, se você tá perto de um computador e não sabe o que tá acontecendo, você vai no Google, digita Sérgio Canaveiro e vai no Imagens. Porque se você digitar Sérgio Canaveiro MGS, vai direto. Tipo, vão ter as duas imagens, a do médico no jogo e a do cara de verdade. E, velho, esse cara tem vários livros publicados, eles estão no Amazon. Você pode procurar o nome dele lá e você vai achar esse pico. Um dos livros, ele tem livros sobre alguns assuntos, um deles é só sobre esse procedimento de transplante de cabeça, tá ligado? Lembrando que o cara que guia você no hospital no primeiro trailer é um cara com a cabeça toda enfaixada. É, exato. Então, mas tá, vamos ignorar isso e que os dois caras são iguais. O livro do transplante de cabeça que o cara faz tem um índice. E o índice é... Primeiro que tem 3 capítulos que terminam com ponto de exclamação, que é um pouco desnecessário, principalmente se você quer ser levado a sério como um médico. Segundo que... parece que tem 2 procedimentos no rolê do transplante de cabeça. Um chama Gemini, de gêmeos, e o outro chama Heaven. Esses dois capítulos, são o 3 e o 7 no livro, eles são em caps. A única outra coisa em caps no livro é uma parte no appendix, que é The Frontiers Files. E esse Frontiers também tá em caps. Pois é. Se você não é do rolê Metal Gear, existem dois picos militares fundados pelo Big Boss, que são o Outer Heaven, que é o rolê dos sonhos dele, onde os caras vão, tipo, todos os militares malvados vão reinar e ser absolutos e mandar o mundo fazer o que eles quiserem. Isso. E o outro é o Militares Sem Fronteiras, que é o Militaire Sans Frontières, que é igual, tipo, é a mesma palavra que tá em caps nessa porra, tá ligado? Sim. O Heaven e o Frontiers. Se você não tá satisfeito, tem o 10º capítulo, chama Clone, meu, que também, esse também é tá com bizarro, um ponto de exclamação, velho, no final. É muito bizarro, cara. Que se você não sabe, o Snake, que é o reizinho do... É o Ash, o Rambo, o Rock do Metal Gear. Ele é um clone do Big Boss, que é esse cara que vai, com quem você vai jogar no Metal Gear 5. E o rolê do Gemini também, de gêmeos, é que o Snake tem um irmão gêmeo, que é o Liquid Snake. E ele, os dois são clones, tá ligado? Se você não, não acreditar em todas essas coisas, tipo, não, é de boa. Tem um capítulo, capítulo 6, chama Big Chill. Chama The Big Chill. E a instalação militar onde se passa o segundo Metal Gear chama Big Shell. Pois é, cara. Não, que é onde rola o The Big Shell Incident, que é, cara, uma das duas partes do jogo que você pode jogar quando você começa. É meio impressionante isso, né? É foda, porque pode ser absolutamente nada, mas são muitas coisas pra você ignorar. Então, fico meio... Cara, tipo, esse livro tá vendo na Amazon, né? Esse livro do Transformers. Sim, sim, você pode procurar na Amazon. E aí, tipo, se você comprar esse livro, o que será que tem? Eu não sei. Ele chama Head Transplantation and the Quest for Immortality. Tá bom, tá bom. Vamos comprar esse livro? Como é que o Falcão tá no celular falando com o médico? Gente, o Vesgolino tá pronto. Vou lá buscar o Vesgolino no próximo intervalo. Vai, vamos tá falar. Pronto. É. Vesgolino tá pronto. Vesgolino tá pronto. Então, e aí, então, cara? Mas é muito surpreendente porque, assim, o cara basicamente conseguiu quebrar... Ele sempre quebrou a barreira entre... videogame e realidade e tal, né? Sim. E dessa vez ele tá fazendo meio que o oposto, assim, né? De, tipo, de fuder com a realidade pra meio que... Lançar um videogame, sabe? Cara, a tarefa do Kojima é fazer a vida de todo mundo ser um pouquinho mais surreal. Nossa, cara. Isso é verdade, cara. Lembrando que esse cara também tem uma TED Talk de verdade. É. De um evento que é extra TED Talk, é um TED Talk meio que só dele, que ele fala sobre o mesmo esse procedimento de transplante de cabeça. E é meio esquisito, ele é meio teatral, ele não parece um cara, sei lá, é estranho. Ele parece ser um ator, tá ligado? Quando você assiste, uhum, ele não parece muito de verdade, assim. Ele fala de um jeito estranho, se vocês forem assistir, vocês vão ver, é um pouco estranho. Ele é meio sensacionalista, sabe? Sim. Uhum. E não, tipo, ó, ele é muito mais, a gente pode fazer isso é possível agora, do que, ó, a gente é desse jeito e tal, uhum, é assim que vai rolar. É estranho, tá muito estranho, muito estranho. Agora saiu muito suspeito, um post, tá, falando que o cara vai, tipo... O cara vai querer... Que ele não tem nada a ver com nada disso, o médico de verdade. Ele não sabe quem é Kojima, ele não sabe quem é Konami... Que ele que não é sabe, videogame? Ele não sabe o que é videogame, ele só sabe que é bisturi e cabeças. E que ele falou, inclusive, que, tipo, vai ser ótimo, porque vai ser ótimo o Kojima lançar esse jogo com um médico feito igualzinho ele... Porque o procedimento dele é muito caro e daí ele vai pegar o dinheiro das vendas do Metal Gear pra financiar o transplante, tá ligado? Cara, mas é muito bizarro, tem muitas coincidências pra isso não ser real, tá ligado? Tipo, eu entenderia se fosse... Eu lembro que a primeira vez que eu cliquei nesse post, eu acho que foi num subreddit, alguma coisa assim. E aí tinham falado, ó... Esse cara aqui do Metal Gear é muito parecido com esse médico de verdade da transplante da cabeça. Eu falei, vai, deve ser só meio parecido. Aí quando eu fui ver, as evidências são muitas, cara. São muitas tipo, coisas. É muita coincidência pra sei lá, pra ser uma coincidência. Imagina essas duas coisas onde são verdade, tá ligado? Tipo, o transplante de cabeça é real. É, vai acontecer. E ele foi feito pro jogo. Exato, cara. Nossa, já pensou se eles inventaram o transplante de cabeça só pro jogo? Só pro jogo, cara. Cara, isso ia ser muito surpreendente, hein, velho? Isso é muito da hora. Outra coisa é que tem uma foto do médico que todo mundo fala, e esse photoshoot muito suspeito, que é o cara... Nossa, isso é verdade, com cara. Com uma cabeça, tá com, velho. Ele tá com um aparelho, sei lá, pra qualquer coisa, encostado numa cabeça que tá numa bandeja de prata, tá ligado? Só que a foto, ela não parece uma foto... Ela parece muito, muito, muito com CG, o render. Velho. É, parece ela um parece render muito, fudido. Principalmente do... Nossa, dá pra ver daqui, cara, que é um rendão. Então, velho, olha isso, olha de perto. Tipo, é muito, muito games. É um renderzão, cara. É um renderzão, não é? É um renderzão, velho. É muito estranho. É muito É que é um renderzão suspeito. Bem feito pra caralho, mas é um renderzão, tá ligado? Que é o rolê do Fox Engine, tá ligado? Uhum. Se assistir mesmo no PlayStation 3, o render dos caras é muito foda. Uhum. Tá muito esquisito isso, velho. Meu, é bizarro isso, hein, cara. Bizarraço. Então, se você não sabe qual é, procure o Sérgio Canaveiro no Google Imagens. Se você sabe qual é, mande a sua opinião sobre o caso. E se você não liga pra Metal Gear, escreve foda-se, eu não ligo, e a gente vai banir você do Converse pra você. Não, mentira, a gente não vai fazer isso. Você pode não gostar de Metal Gear se você quiser, se você for triste e não ligar para o mundo. Nossa, velho, se isso não for real, cara... Sim. Tudo está acabado. Tudo, se isso não for real, é exatamente isso. É tanta coisa, eu acredito tão piamente nesse negócio que se não for real eu vou ficar decepcionado e de me matar com o Pug. É, então, é meio que isso, cara. Vai se apunhalar com um Pug. É. Um Pug. Você é empalado entrar, por um Pug. Eu vou entrar num octógono junto com um Pug até a morte. Mano, mas é igualzinho, velho. Olha, é igualzinho. Olha o óculos, tá ligado? Não, e o a barba. Quanto ele é parecido e o índice do livro, eu fiquei tipo, véi. Não, esse vamos cara... comprar esse livro? Esse cara, vamos, cara. Vamos ver qual que é do livro, tá ligado? Eu li, são várias citações de tipo, ah, em mil e não sei quanto, na China, uma mina foi transplantada com não sei o quê, daí, tipo, boring. Mas são várias citações de coisas no pedaço que tá na Amazon. Pode crer, pode crer. Você pode ler de graça, então. E chega de conspirações. Nossa, por hoje. Muita conspiração. Adeus. Minha cabeça vai explodir, cara. É, então, é desse jeito. Eu quero esse jogo, velho. Eu quero. Lança logo esse bagulho e transplante de cabeça e caos e desespero. Voltamos já. Agora com o Pug entre nós. Ele está limpinho. Ele está não tossindo igual da última vez, então vocês não vão poder ouvir. Ele está saudável. Mas ele está aqui, ele está cheiroso e ele está feio, como digo, lindo como sempre. Feio como sempre, feio coisa feia. Feio como sempre. Como sempre. Do que nós vamos falar agora, amigos? Cara, é o seguinte, mano, a gente vai falar de Star Wars. Star Wars. Mas antes de tudo, o Daniel tem um recado para essas pessoas que ficou reclamando aí de Battlefront. Ele acabou de assistir o clipe, o trailer do Battlefront novo que teve pela primeira vez. E você tem um recado pras pessoas, tem, né? Tem pras pessoas que estão reclamando, o jogo nem saiu, só saiu o trailer, tudo mais. Um recado pra todos vocês. É um recado muito especial. Eu gostaria que todos vocês pegassem um cachorro e enfiassem no cu. Não o Pug, cachorro, por favor, não Vesgolino. Não Vesgolino, qualquer outro cachorro. Enfia ele no cu. Porque, mano, o trailer tá mó foda, cara. Tipo, tá mó bonito. Cara, a gente já sabe que vai tá bonito o negócio. Cara, tipo, nem joguei o jogo assim que eu vou jogar aquilo durante anos, tá ligado? Tipo, saca. Tenho certeza disso, cara. Tipo, dei o jogo. Tipo, parem de reclamar, galera. Vocês são um bando de criança mimada do caralho. E assim, eles estão ainda preparando muitas coisas. Talvez então, vai ter bastante coisa pra tipo, sair. Tipo, como é que você reclamar de um jogo no qual você pode pilotar o Millennium Falcon, tá ligado? Tipo... Que ideia é essa, tá ligado? Tipo, isso é uma lei, sabe? Pois existe é, uma cara, lei contra isso. Você não reclama dessas coisas, deve não ser legal, tá ligado? As pessoas deveriam ir presas por causa disso. Exato, exatamente. Cara. Mas a gente não vai falar de Battlefront, a gente vai falar do trailer do Pico. Sim. E eu acho que é a coisa mais bazingueira que a gente já fez nesse podcast. Eu acho, né? Que foi mais. Hoje é o mais bazinho. Hoje o dia é o mais. Hoje é porque mais hoje bazinho. Eu tô muito trash, mano. Então eu falei. Hoje o Falcão quis comer no McDonald's. Hoje tava muito trash. Ele tomou Fanta e não água. Então. Ele comeu 18 sanduíches de 20 hambúrgueres. Exato. E daí todos batata, eles. E daí um McFish e daí nuggets. Exato. Sério, hoje exato. Tá podreira, por isso a gente tá Podralha. Muito. Bazingão. Nossa, tá foda. Muito mano. Jovem Nerd, mas a gente vai fazer isso. A gente vai fazer o Marcos Mion. A gente vai assistir o trailer junto com vocês. Então vocês têm exato. Que assistir esse bagulho. Ou você assistiu ele e já sabe de cor, que eu sei que vocês fizeram. A gente já, tipo, não negue. Não negue. Ou você tá sentado no computador e daí você assiste junto com a gente. A gente tá aqui no YouTube agora com o trailer no gatilho, né? No gatilho, então. No 00. Então, e a gente tá vendo ali que tem 42 milhões de visualizações. Ou seja, você com certeza. Caralho, velho. Viu isso, você sim. Que tá ouvindo, você viu. Se você não viu, aproveite esse momento para carregar o trailer, o teaser oficial do Despertar da Força, o Force Awakens. E bota no 001 e vamos assistir com a gente. Enquanto você pega o seu computador, a gente vai cantar a música, o Daniel vai fazer um rap pra gente. Vamos lá. Esse é o rap dos nerds. Bazinga aqui, bazinga ali. Olha, eu sou nerd. Esperando o trailer do filme de nerds. Espadinha laser, Jedi verdinho. Muito bom, eu espero que vocês já tenham conseguido. A gente não consegue ouvir os aplausos daqui, mas a gente sabe que vocês aplaudiram. Todos eles. Então carregue aí o seu vídeo, o seu teaser. Você tá pronto, Falcão? Eu estou pronto. A gente tem que fazer uma contagem pra galera da Play na exata hora, na mesma hora que a gente... Então vamos lá, hein? O Falcão conta. A gente vai... Vou contar, aí quando eu falar, vai, vocês soltam um play aí em casa. E quando ele falar para, vocês param. E quando a gente xingar, quando eu falar para, vocês param também pra gente, tipo, todos acompanharmos juntos esse trailer maravilhoso, vocês aí que estão em casa. Que nem uma grande família disfuncional. Exatamente. Família à distância. Então vamos lá, família à distância. Preparem seu botão do play. Preparem seu botão do play. E vamos dar play nesse teaser. Dois, três e play. Tudo bem? Vocês deram play, velho. Começamos agora para acompanhar essas features, o negócio verde. O negócio verde, tipo, é pra criança. Aí Lucas Filme, lembrando isso que... Isso é muito legal, isso, cara. É muito legal de ver, quando, né? Quando aparece esse troço, tá ligado? Que tipo, é Edson, tá ligado? Mas, cara, apesar de que dourado, né, é Lucas Filme, né, cara? Não, tipo, assim, cara. É o Lucas, né, cara? É o Lucas, ele, é o Lucas, o Luquinhas. Aí, ó, já chega o desertão, mó bonita essa imagem, pá, tem uma X-Wing. Essa é a melhor aí, cena, de repente, podia acabar aí. Essa cena é fenômeno. Vamos dar um pause, parou. Pausei, dei um pause, aqui. Vamos contemplar a magnitude dessa porra. Pois é, cara. Mano, é a melhor cena isso de tudo. É genial, se acabasse, cara, aí, eu já iria ver o filme. Exato. Isso, essa é a coisa mais legal que eu já vi no mundo do Star Wars. Durante uma hora e meia. Eu acho que esse é o quadro mais bonito de Star Wars que eu já vi. Cara, então. É o mise-en-scène mais bonito que eu já vi da história do Star Wars, assim. Cara, não, é maravilhoso. No primeiro teaser tinha aquele das X-Wing voando bem em cima do lago. Sim, sim. Que tinha um plano que eram elas de lado, várias, e um monte de água subindo, que era muito louco também. Mas esse é, tipo, muito... Olha essa porra, velho. A composição desse frame tá foda. Cara, mas é assim, eles falam que é aquele Star Wars, aquele X-Wing ali caído no canto, ele é Star Wars. Aquele Pikachu ali. É aquela nave de plástico ali no canto. A nave ali, ela é uma, ela é o X-Wing de um cara que é o Joe da não sei, Camel. É um dos caras, ele mesmo, é um dos caras principais desse Star Wars aí, que ele é um cara da piloto da Aliança Rebelde e tal, e vai altas tretas. Ele é um piloto rebelde. Ele é super rebelde. Segue. Ele é foda-se o establishment. Solto, piloto. Exato. Mas assim, é muito louco que, sabe que essa Star Destroyer atrás, todo fodido e caído, me lembra... É aquele Force Unleashed, sim, lembra? Cara, pra caralho. Que é o game lá do Star Wars que aparece o meio que o cara que é aprendiz do Darth Vader, e ele derruba o Star Destroyer, sim, numa das fases, tá ligado? É insano, e parece meio que isso, né? Uhum. Tipo, lembra muito aquela parte do jogo, assim. Do céu, ele... Exatamente. É, vai tipo que o final é, do planeta dos macacos, tá ligado? Ou isso também. Vai que isso é uma meio que uma menção, né, ao... Cara, talvez. Ao jogo, né? Mas muito bem, eu vou continuar aqui, então atenção, fiquem prontos. Prepare. Exatamente no 31 segundos. Exato, então vamos lá. Vamos a partir dos 31 segundos, eu vou dar play. 1, 2, 3 e play. Aí o Luke falando umas paradas, né? Falando o Luke falou, aí ele fala, então, força, minha família. Vamos parar no aqui agora, dei um pause aqui nos 42 segundos. Caras, vamos. Eu tenho uma dúvida, assim. A última vez que eu tinha visto, meu Star Wars, meu conhecimento de Star Wars estava afiado. Mas assim, aconteceu em algum momento do capacete do Vader ficar boladão desse jeito, assim? Aconteceu, cara. Ele entrou numa briga de bar depois, tomou umas cacetadas, tá ligado? Então, depois que ele morreu... entendeu? O Luke, ele levou o capacete de cor, não levou? Então, assim, na verdade, o que eles falam é o que é o seguinte, que eu vi as teorias, né? Que depois que eles queimaram o corpo do Darth Vader, eles queimaram e tudo mais, e aí roubaram os restos do corpo do Darth Vader pra eles fazerem uma magia negra lá pra ressuscitar ele, entendeu? Caralho, que... Pelo menos isso é o que tem no universo expandido. Juro que mentira, isso acontece. Mentira, que isso acontece. Eu juro que isso acontece. Não, mas não pode ser, porque eles jogaram fora o universo expandido pra fazer os filmes, né? Então, e aí eles jogaram fora. Então, realmente acontece, acho que alguma coisa diferente aí. Não sei, eu só queria entender por que tá destruído, porque... no Retorno de Jedi não, tá, não destrói tanto assim. Assim é, é porque ele parece meio derretido. Né? É, então, é só o fogo e tal, né? Realmente, é verdade. Então. Mas por quem que tirou dali, entendeu? Quem que foi o imbecil que tirou? Ah, foi naqueles Ewoks. Malditos Ewoks, filhos peludos. Brinquedos. Peludos, filhos da puta do caralho. Não, nem brinquedo, nem pra fazer brinquedo aquela porra serve. Nem serve, mano. Mas enfim, é vamos continuar. Mas eles fizeram aquele filme legal dos Ewoks. Credo, não. Então vamos lá de novo. Agora, a partir dos 42 segundos, vou dar o play. Bora, vai. Olha, o Luke... Então, quem que é esse cara com é R2? Luke, é o Luke, cara, né? É o Luke encostando no R2-D2, então. O Arthur. Tá. Mas por que ele tem esse braço? Ó, isso agora, eu pego mal. Vou dar um pause aqui de novo. Com o braço dele, cara. Porque, tipo, é o meu problema com o braço do Anakin. Tipo, quando o Anakin perde a mão, ele ganha um braço que é dourado, que é totalmente de metal, tá ligado? Sim. Esse era o auge das coisas, quando todo mundo era rico e, tipo, todo mundo tinha um monte, sim, de grana, os Jedi eram milionários, tá ligado? Sim. É, quando o Luke perde a mão, ele tem uma mão que é igualzinho a mão de verdade, tá ligado? E você só vê as máquinas por dentro. Sim, sim. Na verdade, ele usa uma luva. É verdade. Mas ele aparece, tipo, ele tem a pele, mecanismo daí é tem uma janelinha pra mostrar, tipo, sim, ele tampa aquele negócio, tem... É, o que dizem é que gastou essa pele, entendeu? É. Aí ficou esse... Mas o que eu acho foda é, tipo, quando todo mundo era rico, ele não podia ter mandado pagar uma mão de verdade. É que pois ele é um Jedi, ele é tipo um monge budista do futuro, tá ligado? Exato, cara. É um homem simples, saca? Exatamente, ele é um homem e daí, simples. Mais no futuro, ele volta a ter outra mão que é só máquina. Eu acho esquisito isso. É porque ele foi ficando mais simples com o passar do tempo, tá ligado? E aí outra então, tá coisa bom. Que aparece logo depois do Luke dar uma encostadinha ali sinistra ali no R2. Uma carícia no Arthur. É, aparece uma minazinha entregando a espadinha laser. Espadinha laser. Ai, caralho. Pior que desde que eu fiquei pensando em espadinha laser, eu nunca mais vou conseguir não falar. Mas enfim, laser pra sempre. O sabre de luz ali é do Darth Vader, esse sabre de luz. Sim. Quando, lá da época quando ele tretou com o Luke em Bespin, naquele Cloud, sim, City. Então... Uhum. Alguém recuperou sua bosta aí também, entendeu? Porque isso daí caiu nas profundezas... Caiu nas profundezas. Daquele planeta bizarro lá. É verdade. Então alguém foi lá e capturou essa porra e essa menininha aí tá dando supostamente pra Leia. É, esse coisa aí. Porque ele fala mais sister, né? Tá... Isso, ai, quebra. O Falcão quebrou tudo agora. Não derruba as coisas sempre, cara. Eu só derrubo as coisas, coisa. Foi só a gente querer fazer um negócio que é mais difícil e o Falcão sabotou tudo. Por isso que a gente não pode ter coisas bonitas. A gente não... Muito bem, vou continuar dando play aqui, a gente parou no segundo 56. Exato. E agora vamos continuar aqui no trailer do Star Wars aqui. O Johnny Go. Aí ele fala que você também tem, mas you quem que é? É então. Entendeu? Quem que é você? Não sou eu. Mas eu acho que deve ser uma das filhas dele lá, sei lá, vai saber, né? E daí ó, tem os caras na... Então, aí agora são várias cenas tudo. Rápidas, vamos dar uma parada. Mas são várias cenas sinistras. Tipo, primeiro que tem os caras da Aliança Rebelde, tipo... É. Voando de até onde a gente X-Wing. Sabe, a primeira trilogia serve pra tipo, não, beleza, a gente venceu esses caras. É, mais ou menos, na verdade. Porque mesmo no universo expandido, o que eles fizeram foi só ter matado o Imperador, assim. Uhum. Tipo, o Império continua, ele continua aí muito forte. É, ainda porque... tem uma hierarquia ali. Tem todos os senadores corruptos e toda a galera que foi, tipo... Supostamente, tipo, o Imperador aquela não era... Aquela parte legal do Star Wars. É, entendeu? É que, senadores tipo, corruptos! É, exato. Então. Mas é tipo, é uma coisa meio... Porque, pô, Coruscant é um puta planeta gigante lá, onde tem todos os negócios de... Política. De política Picos. E tal. Então, é supostamente isso, entendeu? Mas aí o lance, logo depois disso, aparecem os personagens principais, os dois personagens principais desse Star Wars, que é a Rey, eu acho que é o nome da mina, que ela é filha do Luke, ou acho, eu não lembro, ou do Han Solo, ou um dos dois. Ou é filha, dos Ewoks. Ou dos Ewoks. Ela é muito provavelmente do filho do Chewbacca. Uma mina aí. É uma mina. Ela é da família Skywalker e ela tem o poder, né? A força. Cavaleiro de Jedi. Ela é uma cavaleira de Jedi e ela é treinada pelo tio dela ou pelo pai dela, depende da situação aí. Ou pela internet. Ou pela internet. Ela YouTube, viu vários tutoriais de Jedi na internet. É, e o outro cara que tá correndo atrás, Ele, pelo visto, ele era um Stormtrooper, uhum. que ele ficou... especulam que ele ficou chocado com a ação do Império. Com a agressividade e brutalidade do Império. Ele fica puto, e aí ele resolve virar rebelde, e essa mina meio que incorpora ele no rolê. Louco. E aí eles encontram a Millennium Falcon. Que louco. Porque aparentemente... O Chewie e o Han Solo trocaram a Millennium Falcon em algum momento entre os dois filmes. É, trocou a Millennium Falcon por um Imperial Crusader, tá ligado? Que eles roubaram. E aí eles ficam com o Imperial Crusader. De onde você tirou todas essas coisas, velho? Então, são várias especulações de vários cantos da internet, assim. Que eu dei uma. Especula pra caralho. É, e eu dei dando uma lida. Por exemplo, sobre esse negócio do Han Solo, da nave do Han Solo, eles terem roubado um Imperial Crusader. Porque o diretor do segundo filme desse daí, porque esse daí vai ser o J.J. Abrams, mas uhum. o próximo filme vai ser um outro diretor. E esse diretor tava visitando o set desse e ele soltou isso, falou: é, não, porque agora o Han Solo, eles estão nessa. Talvez eles estejam nessa nova nave, blá blá blá, e alguma coisa acontece. Então. E faz sentido com a última cena desse trailer, né? Que a gente vai chegar lá. Uhum. Mas enfim. É, vamos continuar? E aí aparecem uns TIE Fighters, aparecem umas tretas, o Império invadindo os planetas, né? Um Império então, gigantesco. Eu acho que vai ter bastante disso de mostrar os horrores mesmo do Império. Uhum. Porque apesar de... Assim, a gente via os horrores do Império na trilogia original através meio que do Darth Vader só. Então, porque a gente não via muito o que os caras em si faziam nos outros picos, sabe? Uhum. Tipo, sim, sim. Então vamos ver. Vou dar play agora, a gente vamos tá ver em os horrores. 1 minuto e 14 do trailer. Eu vou dar play, então continue acompanhando aí com a gente. Vamos lá. Bora. Vocês viram que, ó, as T-Fighters agora tem uma nova, um novo design. São cromadas. Tudo isso é um novo design, né? Vamos pausar de novo. Vamos lá. Pausamos aqui 1:27, um momento interessante aí. Millennium Falcon, perseguição. Mas muitas coisas aconteceram ali. A primeira delas é que, como eu falei, né, que mudou o design de todas as naves. Ela tá uhum. meio tipo renovada, o que eu achei bem legal. Sim, porque elas ficaram de um jeito bem bonito, assim. E você compraria uma? Todas elas. Todas. Tá. Todas. Todas. E, enfim, e aí além disso, aparece um Stormtrooper novo, todo cromado. Sim. Que dizem que vai ser meio que um antagonista aí nesse filme. Que ele é tipo um... meio isso. Ele é mó foda, tá ligado? Um dos clones mais fodas, um dos soldados mais fodas do Império. E menciona também que apareceu cenas rápidas do sítio novo, né? Então, aparece... Ah, é verdade. Bem lembrado. Tipo, o capacete deles. Quando a gente viu um primeiro teaser, né, no... fim do ano passado, não foi? Que apareceu o sabre de luz dele. Que apareceu só o sabre de luz do cara. E era apareceu louco. Esse Sith novo, que se não me engano o nome dele é... Ele tem um nome engraçado. Eu vou procurar aqui enquanto vocês falam. Patolino. Mas, esse é o nome do cara. Já pensou ele chamar Darth Verde? Ele só anda de verde. Darth Verde. Darth Verde, mano. 4:20, velho. Darth Ganja. Darth Ganja é um bom nome, cara. Não zoa. Não zoa. Mas tem que ser tipo só tipo a última sílaba da palavra, tá ligado? Então, tipo, Darth Ninja. Isso é verdade. Darth Vader. Ó, vamos ver aqui. Novo Lorde Sith. Qual o nome dele é... Darth Malvado. Porra, cadê? Darth Licious. Darth Licious. Daí ele anda de biquíni. Ele anda de sunga, tá ligado? E um capacete. Mas é uma sunga do mal. Darth Licious! Nossa, que dificuldade, ele não aparece aqui. É Kylo Ren. Ah, Darth Licious é o mais legal. Mano, o nome é Kylo Ren. Oi? Não tem Dart? Não tem. Quebrando tradições. Quebrando tradições, que... Com Dart 6 da partida. Então, mas, cara, eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que esse J.J. Abrams safadinho aí andou jogando muito jogo do Star Wars. Porque esse cara é igualzinho ao vilão do Lord of the... Não, peraí. Do Ringo. Knights... Oi? Não. Eu confundi disso. Não, mas parece o Knights of the Old Republic. É o Knights of the Old Republic. O 2, inclusive. Que foi o jogo que fudeu com todos os jogos do Star Wars depois disso. Basicamente. Assim. Mas é... O quê? É péssimo? Cara, porque ele é quebrado, de fato, mas é porque ele explora uns outros lados de Star Wars que não tinham explorado ainda, assim, os lados meio cinzas da parada, sabe? Assim. E... Mas, enfim, e eu acho que... E é bem baseado nele, então já são duas coisas de... Não, é baseado no personagem que você controla, né? O capacete. É? É. O brother. Eu não lembro. Mas são dois, parece que são dois... Dois lixos e Chrome, são os dois antagonistas do Star Wars. São os dois antagonistas. Mas, cara, me parece ser, tipo, cara, eu acho que o J.J. Abrams, ele, sei lá, ele botou todos os itens pra fazer pelo menos um filme divertido, sabe? Assim, sim, que ele nem foi a versão de casa dele, cara. É, sabe, que nem foi, sei lá, vai, eu sei, tem gente que odeia e tal, mas o Star Trek o primeiro, assim, apesar de tudo, ele é um filme de te entretenimento, que te entretém, tá ligado? Sim. E eu acho que o mínimo isso esse Star Wars já vai conseguir fazer, assim. É. Mas, enfim, e aí é muito louco porque a gente tá vendo uma perseguição da Millennium Falcon, ou seja, a gente vai ver bastante coisa da Millennium Falcon. Apesar de que a Millennium Falcon não está sendo aí, a gente não sabe se ela está sendo controlada pelos clássicos vovôs do espaço, tio e Han Solo, né? Eu não sei, é o segundo take que a gente vê dela voando, mas é no mesmo lugar, tá ligado? É, isso é verdade. Não, então talvez esteja só apenas uma grande cena de perseguição. Uhum. Ou uma cena que não seja tão grande assim, talvez. Daí rola um momento Rebel Assault 2. E aí rola um momento muito Rebel Assault 2, onde eles entram na engine de um... na grande na maquinaria toda de um Imperial Star Destroyer. Cara, Star Destroyer é o melhor nome de Star qualquer Destroyer coisa. Star Destroyer é um bom nome, cara. Cara, é animal. Velho. Star Destroyer. Devia ser o nome da Millennium Falcon. Devia ser o nome do meu filho. Devia Star Destroyer. E é muito louco essa cena, né, cara? Porque eles ficam se embrenhando no meio dos negócios. Como eles se meteram aí? Rolou uma treta gigantesca aí, né? Isso que pode se ver, né? Sim, claro. Que nesse planeta aí rolou uma treta filho da puta. Esse planeta, inclusive, todo mundo tava achando que era Tatooine, né? Mas não é Tatooine. Não, é um planeta que, graças a Deus, a gente vai manter a tradição de nomes engraçados traduzidos de Star Wars traduzidos pra português. E o nome desse planeta é Jakku. Ah, mentira. É sério. J-A-K-K-U. Em nossa, português eu sei o que, Jakku? É, provavelmente. Jakku. Mas esse é o planeta de Jakku. Jakku. Esse é o planeta de Jakku, que é tem um Mazarop ali, tá ligado? O Mazarop. O microfone. Oh, Star Wars. Ele desistiu. Oh, menino. Foi embora. Darth Mazarop. Darth Mazarop. Caipira do Sputnik. Mas o Mazarop à parte aí, pelo visto esse Jakku é meio onde começam as coisas. Onde tudo começa. Tudo começa em Jakku. Tudo começa com Jakku. E a lua de Jakku. Nave de Jacinto, plástico. Jacinto. E esse Jakku aí. É onde tem esses dois caras. Eu acho que pelo visto rola aquela treta toda do cara, um dos protagonistas ficar puto, querer vazar do Império. Uhum. Rola aí ele vaza daí, ele conhece a mina que justamente tá fazendo, acho que uma penitência Jedi, treinando aí Jedi. Penitência Jedi. É, exato. Mas vamos continuar. A gente tá quase no final, galera. São dois minutos de pura crocância. Nós estamos agora em 1 minuto e 27. Temos X-Wings entrando loucamente aqui no X-Wings, não. Millennium Falcon e um TIE Fighter entrando loucamente no Imperial Star Destroyer. Vamos ver o que vai acontecer. 1 minuto e 27, 1, 2, 3, vou dar o play. Deu play. Olha lá, tem mais do cara cromado. O Chromium. Acho que não era o Chromium. E aí, de repente... Pois é, sim. Melhor Han Solo. Foi a coisa mais bazingueira que alguém já fez num trailer na história do mas trailer. Mas valeu a pena, cara. Foi bem bazingueira essa. Sério que vocês acharam da hora? Eu achei da hora, cara. Eu achei, cara, porque mexe com emoções, entendeu? O jovem Daniel desde mim curtiu pra caralho, cara. Exato, cara. É pesado, mudo, cara. É tipo, e aí basicamente o que acontece é que aparece aí o Han Solo. Sim. E aparece aí o nosso querido Wookie peludo, Chewbacca. Chuve. E eles estão falando que eles voltaram para casa. Que casa é essa, né? E eles, certamente, eles estão entrando na Millennium Falcon depois, acho que de um tempo. Aperta a pausa, eu não quero ver o que isso, e eu acredito que isso se deve pelo fato daquilo que eu falei, entendeu? De que, tipo... Eles voltaram pro... porque a parte de dentro parece ser Millennium Falcon no screenshot ali. É, então, ali é a Millennium... Eu acho que eles estão... Parece velho entrar na Millennium Falcon de novo. E eu acho que o que acontece é que eles estão... Essa vai ser a forma que o J.J. Abrams vai meio que fazer a ponte entre os novos personagens e os velhos, sabe? Uh-huh. Tipo, os novos personagens meio que vão achar Millennium Falcon com aquele novo robozinho, o BB-8 lá. Sim, sim. Uhum. Que existe de verdade. Que ele roda os negócios. Que é mó legal. E já tem até designs já de protótipos na internet, se você quiser fazer o seu em casa. Eu vou fazer. Mas eu quero um que, tipo, carregue drinks dentro. É, exato, cara. Na cabeça. E que aspire o chão da casa. É, sim. E ele... E com aquele robozinho eles entram aí na Millennium Falcon e conseguem entregá-la de volta para a Aliança Rebelde depois de um tempo. Eu acho que é aí que vai acabar meio que o filme. Eu acho que essa parte aí do War Home meio quase no final, sinceramente. Pode crer. Eu acho que sim, viu? Eu não sei. Eu acho que sim. E aí veremos muito mais. Eu acho que... E assim, bom, terminamos aí, né? Sim. Ponderações, considerações. O que eu acho é que esse filme... As pessoas estão botando que vai ser um puta épico, vai acontecer várias coisas, eu acho que vai ser... Não vai acontecer tantas coisas assim, entendeu? É, vai ser tipo o começo de um bagulho, isso, tá ligado? Eu acho que vai ser bem a apresentação de um novo... De uma nova trilogia, ser, assim, eu acho. Porque o primeiro... A Nova Esperança também é, tipo, só eu acho que ele não vai ser tão completo quanto, por exemplo, o novo Star Trek, entendeu? Que ele teve que explicar personagens e tudo mais. Eu acho que ele não vai se dar muito trabalho disso. É, porque a grande fita é que, tipo, o Nova Esperança, ele... Querendo ou não, eles não sabiam se ia poder fazer o segundo e o terceiro filme, tá ligado? Eles meio que fizeram de jeito que pudesse meio que acabar ali também, de qualquer maneira, tá ligado? Uhum. Aí eles já sabem que vai ser uma trilogia, tá ligado? É. Então, tipo, os outros diretores já foram contratados. Exato, e tal. Saca? Tipo, o bagulho já tá em andamento. Então, tipo, acho que as chances de ser uma parada, tipo, acabar num cliffhanger é bem grande mesmo, cara. É, é. Bosta. É, foda. Não, Não! É isso, mano. Mas é isso, basicamente. Cara, eu curti pencas, ó. Cara, o que eu acho legal é como a gente já falou sobre isso muitas vezes, desde do Amigos do Fórum a gente fala isso, que é, cara, não crie tantas expectativas assim, sabe? Sim. Tipo, não crie uma expectativa de, ah, esse vai ser o filme de todos os filmes, melhor de todos, porque, cara, não é assim que as coisas funcionam. Sim, ele provavelmente vai ser um filme muito bom, principalmente pra quem tá só querendo assistir um Star Wars novo, assim. Sim, sabe? Exatamente. Faz tempo que o seriado meio que não. A série não embarca de vez de volta nos filmes. É, cara, tipo, eu não acho que vai ser tipo, oh, o melhor filme da galáxia, o puta filme do Star Wars, isso aquilo. Mas acho que, pô, só daí de poder presenciar um Star Wars novo estreando no cinema, cara. E com uma direção. Pensada de outra do forma. Mestre? Sim, cara. Tipo, do rei? É. Tipo, isso é muito legal, tá ligado? Tipo, você poder... Eu acho também. Ter a parada, assim, sabe? Tipo, eu acho que da hora também. Desse que eles podem fazer o que eles quiserem, tá ligado? Uhum. Tipo, quando você faz o episódio 1, você tipo, tá completamente... Não, a gente tem que fazer um negócio completamente novo, mas dentro desse corredor que vai chegar naquela ponta. Exatamente. Tá ligado? Esse dessa vez aí não, porque eles estão eliminando todo o... Free for all, tá ligado? E o que é louco também, que a gente... Não, ninguém meio que falou muito sobre isso, mas é que a Disney não só vai parar nesses filmes, mas a Disney vai fazer novos filmes do Star Wars, novas franquias de dentro, spin-offs dentro do Star Wars. E, pelo visto, o nome dessa série de filmes vai se chamar Star Wars Anthology. E aí o primeiro se chama Rogue One, que conta a história do grupo rebelde que vai, sem Jedi, sem bosta nenhuma, eles vão tentar roubar os planos da primeira Estrela da Morte. Então eles meio que contam um pouco, meio que sobre a construção da primeira da Estrela da Morte, tipo, desse grupo de espião rebeldes. E aí é um pouco mais drama de guerra, assim. Eles falaram que vai ser um negócio mais sério. Que meio que isso aqui, ainda dentro desse universo Star Wars. Ah, isso é legal, cara. Os caras estão tentando humanizar a parada de um certo modo, né? Porque esse é o caminho pra você conseguir meio que sobreviver. Sim. Tipo, não adianta só... Star Wars já dependeu bastante dos leitores criarem o próprio universo expandido e tal. Pô, agora... Beleza, agora pega e faz os negócios meio que oficiais. Porque senão ele não vai... Não vai eternizar, sabe? Não vai, não vai se consagrar pra uma nova geração. Sim. E isso que é legal, porque, tipo, pô, beleza, a nova geração pode ficar meio, Star Wars, é uma coisa meio antiga. Agora vai ver todos esses novos e vai continuar, sabe? Mas é que eles esperam por causa do desenho, né? Tiveram dois desenhos também. É. Tinham dois desenhos. Um não foi muito bom, mas o outro é, acho que se chama Star Wars Rebels, eu acho. É o que é o mais recente. E falaram que é muito bom. Falaram que é muito bom esse em 3D. E também meio que dá uma ligada na. É, que é lá que foi feito pelo cara do Samurai Jack, que é entre o episódio 2 e o 3, se eu não me engano. É bem legal, cara. É porque, tipo, porque é bem feito, né? Mas assim. Não é. E mostra outros Jedi, assim, da hora esse rolê. Exato, exatamente. É um rolê interessante. Mas é isso, cara. Star Wars. Nossa, Star Wars. É dia Christmas. Quando dia é Christmas? É, dia 25 do 12, conhecido como Natal. 25 de Christmas. E vai ser no Natal, velho. E a gente vai lá fazer o quê? A gente vai lá na porra da pré-estreia, né, cara? Exato. Eu fui na pré-estreia de todos os filmes do Star Wars que saíram do cinema quando eu estava vivo. Você acha que eu não vou nesse? Lógico que eu vou, caralho. É Natal, vamos assistir Star Wars. Exatamente, vamos matar uns coisas. Imperadores. É, velho, vai ser louco esse bagulho. E vai, pra você que não liga pro Star Wars, você tá triste, que você não é desse rolê, você não viu os filmes, não tá ligado. Tá se fudendo. A gente tem a solução pra sua pessoa. Sim. O site da E-Online fez um post sobre coisas. O título é 10 coisas que você precisa fazer pra ser um verdadeiro fã de Star Wars. Putz, grila. Ele vamos ver começa... se a gente tem todos ele, esses 10. Requisitos. Antes de entrar, ele tem uma introdução, a última frase antes de entrar nos tópicos de verdade é: para entrar na febre Guerra nas Estrelas, basta seguir um manual básico com alguns passos obrigatórios que nós preparamos para você. Yes, confira abaixo, 2 pontos. Vamos conferir. Passo 1, assista todos os filmes da série. É, um bom começo. Reserve um tempo do seu dia e assista os filmes da série. Durante a sessão pipoca, anote os fatos que despertem o seu interesse, como seus personagens favoritos, frases marcantes e acontecimentos que considerarem importantes. Outra produção que não pode ficar de fora é a animação Guerra dos Clones. Além de ser mais moderna, ele resolveu... Blá, blá, blá. Tipo, ninguém que não assistiu Star Wars vai assistir 6 filmes de 3 horas e daí assistir a Guerra dos Clones. Tá não, vendo? não mesmo, cara. Passo 2, e esse é bom, hein? Tenha um conhecimento básico dos principais personagens, que eu acho que meio que você bom, se passou, você assistiu o filme... Se você assistiu todos os filmes, tá ligado? E prestou atenção, não dormiu nenhum deles. Mas ele te dá essa colinha, se você pulou o passo 1. Luke Skywalker é o protagonista e herói da história. Foi um lendário Cavaleiro Jedi. Tipo, não foi não. Ninguém foi lenda quando não existiam mais os Jedi, tá ligado? Então, tipo, a pessoa que escreveu não assistiu os filmes. Han Solo é o capitão da nave espacial Millennium Falcon. Nave espacial? Precisando... Tudo nave nessa prático. Coisa. É nave de prático. Precisando de dinheiro urgente para pagar o credor Jabba, ele aceita transportar Luke Skywalker e Ben Kenobi para o planeta Alderaan. Tipo, esse é isso que ele faz, tá ligado? Esse é o resumo do rolê dele. Ah, tipo, ele tava precisando de dinheiro e daí ele transportou esses caras. Princesa Leia é a irmã gêmea de Luke Skywalker. Puta! Que, tipo, valeu, né? Valeu, eu spoiler! Precisava assistir pelo menos 2 filmes, se não 5 pra saber disso. Assim que nasceu, foi adotada em segredo por Bail Organa, membro da família real de Alderaan, para que fosse protegida das forças sombrias do Império Sith. Não precisa assistir nenhum dos filmes, né? Tipo, é. Chewbacca é o copiloto de Han Solo. Ele é um alienígena da raça Wookiee e um excelente mecânico, além de ser muito sábio e temperamental. Tipo, quem disse que ele é sábio, velho? Darth Vader é o vilão da série e muito conhecido por sua respiração intensa e seu uniforme preto. É, breathing. No último filme, é descoberto que ele é, na verdade, o pai de Luke. Véio, é no segundo ou no penúltimo filme. Então, essa pessoa já... Tipo, precisa ver os filmes, então, tá ligado? Valeu. Yoda, tipo, você não precisa ver os filmes e aprende tudo errado, se lê esse negócio. O Yoda, ele mede apenas 75 centímetros e é o responsável por treinar Luke para ser um cavaleiro Jedi. É. Naquelas. Agora, esse é bom, hein? Obi-Wan Kenobi, pontos. Um fantasma que aparece para falar com o Luke de vez em quando. Ponto. É só essa frase. É só isso? Eu juro, tá aqui, ó. Nossa, Obi-Wan Kenobi, um fantasma que aparece para falar com o Luke de vez em quando. Nossa, cara, que demais isso. Tipo, enxugou o personagem inteiro em apenas mano, um tipo, fantasminha. Foda-se. Foda-se. Tá nossa, o Alec Guinness tá se revirando no túmulo com isso agora, cara. Meu Deus, cara. Passo 3. Só um detalhe. Sabia que saíram umas cartas justamente do Alec Guinness recentemente, que foi o ator que fez o Obi-Wan Kenobi. Sim. É, na trilogia original. 1, 2, 3, no 4, 5, 6. Isso, e aí diz que... Aí ele fala com os amigos, né? Tipo, falando, ah, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo esse filme idiota aqui. Ele odiava, né? Ele odiava o Star Wars. Ele falava que era, tipo, uma coisa ridícula, mas pelo menos ele tava ganhando bem, então foda-se, assim. Mas todo mundo achava que era ridículo. O texto é deplorável, tá ligado? Tipo, ele falava falando assim, era muito engraçado. E daí o Joseph Campbell falou, tipo, esse cara é o meu melhor aluno. É, então. Uau, essa história é incrível. Passo 3. Estude as falas mais famosas do filme. Que? Estude. Fala isso que eu faço, velho. Mesmo sem ser um fã de Star Wars, com certeza você já deve ter escutado a frase que a força esteja com você, né? Memorize algumas delas pra você poder usar durante uma conversa com um fanático pela série. Mas, cara... De, tipo, decore umas porra dessa pra você se passar por um fã de Star Wars. E daí tem umas, tipo, há muito tempo em uma galáxia muito distante, ninguém fala isso. É? Use a força, Luke, ninguém fala isso. Não, eu sou seu pai. E daí, entre parênteses, Darth Vader. Tem, faça ou não faça, tentativa não há, Yoda. Tem que a força esteja com você. E daí a última frase é, o lado negro não é mais poderoso, apenas mais rápido, mais fácil e mais sedutor. Isso não é uma frase que as pessoas... Tipo, então, tipo, mano, não é uma frase comum no rolê. Onde você chegou? Isso? E aí, cara, você curtiu o trailer do Star Wars? A força é o seu... Lado negro. É mais forte. Que, velho? O que você tá falando? Sedutor. É. O que você tá falando, cara? Não, eu sou seu pai. Eu vou dar uma bifa na sua cara. Eu vou entrar no IMDB do Star Wars pra ver se essa frase tá lá, porque vai explicar muita coisa. Passo 4. Saiba os termos básicos do filme. Deus. Jedi. De novo? Não, agora são esse é o glossário, termos. Tá. É o glossário. É. Jedi. Soldados que usam a força, uma energia mística que une as galáxias. Sabre de luz. A grande espada brilhante usada... Aí, ó. Espadinha laser. Espadinha laser. Pega essa. A Rebelião, 2 pontos. Os caras bons. O Império, 2 pontos. Os caras maus. Eles mataram todos os Jedi há muito tempo. Dependendo do filme que você tá vendo, eles estão matando agora, tá ligado? Para de falar coisa que geral. Muda de acordo com o filme que você tá vendo. E pior que o Império no começo é bom, tá ligado? É a República, né, na verdade, mas enfim. Pega essa. Vai. Stormtroopers. Soldados do Império que vestem uma roupa branca e levam tiros toda hora. Ele, tipo, queria ser engraçadinho. É, ele queria fazer uma... Vou fazer uma piada aqui. Só os fãs de verdade do Star Wars vão entender, meu. E que é estranho, sabe? Tipo... Essa pessoa entende ou não entende do que ela tá falando? Cara, pela descrição do Obi-Wan Kenobi, eu acho que não. É um fantasma. É um fantasma que aparece pra falar com o Luke de vez em quando. Ei, Luke, burro. Agora, olha essa, velho. Passo 5. Ele queria... Ele deu um puta stretch pra fazer 10 passos. Porque o passo 5 é procure por sites sobre o filme. Porra. Daí tá, você ficará encantado com os sites oficiais, os feitos por fãs, os blogs e muitos outros sites relacionados ao tema. Até escolher os seus preferidos pode levar um tempo, mas depois verá que estará visitando as páginas de forma automática. Que? Alguém faz isso? É. Primeiro, todo alguém dia, tem tá sites favoritos sobre Star Wars? Então, e segundo, alguém entra eles de forma automática? Você entra no Google, você entra no Wikipedia, tá ligado? Aí tem a melhor parte. Puxa, nem percebi então, aqui, estou vendo Star Wars. A melhor parte é, veja uma lista com alguns sites. 2 pontos. Daí tem http://lucasfilme.com, http://starwars.com e o terceiro item é sites de fã-clubes oficiais. Caralho, que preguiça da porra, velho. Que preguiça da porra. Mete um Wikipedia no rolê, pelo menos, tá ligado? Tipo... Agora o negócio vai ficando muito sério. Passo 6. Faça cosplay dos personagens. Ô, louco. Que melhor forma de... agora você é fã. Que melhor forma de entender os personagens da saga do que se vestindo como eles? Além disso, pode ser divertido ficar fantasiado em convenções e reuniões de fãs de Star Wars para trocar informações e saber cada vez mais sobre a série. Mas só se você for fantasiado. É, então. E, tipo, se você não conhece se você não sabe o que é isso ainda, passo 1. Cara, assista os filmes. Passo 5. Se vista igual os caras, tá ligado? Qualquer pessoa que sabe o que é cosplay já assistiu Star Wars, tá ligado? Então. Se você sabe o que é um cosplay, muito provavelmente você sabe o que é Star Wars, tá ligado? Pois é, cara. Normalmente você sabe uma coisa antes da outra. Então, tipo, exato. O primeiro passo é assistir os filmes e o sexto é se fantasiar e ir em convenções, sabe? Tipo, é um salto uau, né? Grande, né? Quanto às fantasias, você pode encontrá-las online, em lojas especializadas ou improvisar e criar a sua própria roupa. Que sempre dá certo. Por exemplo, o Daniel, que ele, o look dele é fantástico. É ele pelado com um cinto em volta. Exato, cara. É o melhor rolê, velho. Sou o melhor look. Passo 7, procure jogos sobre o tema. Adoro que é um tema, tá ligado? Sobre essa coisa aí. Sobre este bang. Esse bang. Se você curte uma competição, experimente jogos de videogame. Nossa, ele escreveu videogame com acento. Olha Video. Só. Videogame. Ou de tabuleiros, viu? Ah, é. Quem nunca assistiu Star Wars, com certeza curte jogos de tabuleiro. Você irá aprender muito sobre a série e nem vai perceber o tempo passar. Ah. Se divertir. Afinal, né? Você vai perder sua vida social, vai usar todos os clichês de videogame, exatamente, tá ligado? Exatamente. Passo 8. Nossa, esse é foda. Nunca faça os questionamentos a seguir. Seja um fã de Star Wars e apenas aceite os fatos da história. Deus do céu, cara. Daí tem 3 coisas. Por que o Yoda não consegue falar de forma correta? Que? Isso vai jogar o filme no lixo. Isso meu Deus. Cara. É, se eu não souber a resposta disso, nunca vou conseguir entender Star Wars. Nunca vou conseguir gostar dessa porra. O que acontece com a respiração do Darth Vader? Tipo... Como assim o que acontece? Isso não é uma pergunta. Isso tem explicação, cara. O cara é todo fudido. Você assistiu a porra do filme, caralho? Tipo, ele usa várias... Ele tem uma roupa de robô. É porque ele precisa respirar, cara. É. O cara foi esfaqueado e largado na lava. Tá? Exato. Ele foi mutilado e largado na lava. Tipo, o que você quer? O terceiro... Que o cara respirasse de boa, vai se fuder. O terceiro é... Se o Império já controla tudo, por que eles têm que criar as Estrelas da Morte? Meu, você não lê nada. Você não sabe de bosta nenhuma, né? É por que os caras fizeram o Templo de Salomão se eles já têm várias igrejas, sabe? É, tipo como isso. Como assim? Tipo, se a Coca-Cola já fabrica tanta Coca, por que eles abriram outra fábrica? Cara, eu acho que essas são as perguntas que esse cara tem de Star Wars. É. Que ele tem vergonha de perguntar pras pessoas porque vão cuspir na cara dele e falar assim, ô, seu otário. Alguém claramente não manja nada de tirania, tá ligado? Exato. Bizarro, velho, bizarro. Passo 9, colecione itens do filme. Ah, mas que como? O filme possui centenas de réplicas de objetos à venda, desde moedas, medalhões e pôsteres até espadas, capacetes do Darth Vader, bonecos em miniatura e naves espaciais. Nave de plástico! Toda nave de plástico! A escolha dos itens vai depender de quanto você está disposto a gastar. Reticências. De quanto você está disposto a gastar? Tem que ver, hein, amigo. Agora, essa é a melhor, velho. Passo 10. Imite os trejeitos dos personagens. Meu, que nossa, velho. Vai, Daniel, imita um fantasma, cara. Que visita, Luke. Imite alguns maneirismos dos personagens e se passe por um expert de Star Wars! Exclamação! Se passe, velho. Tipo, como assim? Que você tá fazendo? É, o que você tá perdendo sua vida com isso? Você tá recebendo dicas sobre como enganar pessoas a acharem que você gosta de Star Wars, porque, vantagens! É pra as pessoas. É tipo a maçonaria. Você vai ver o emprego que você vai conseguir fazendo isso. É tipo isso, a maçonaria, sabe? Tá ligado? O mundo é controlado por pessoas que gostam de Star Wars. Se você não gosta, você vai ficar de fora. Só alegria. Estude, por exemplo, a gramática de Yoda. Que? Não tem gramática, cara. Ou. Abane a mão como um Jedi! Exclamação! Abane a mão! Abane a mão como um Abane, tipo, Abane. Fica chacoalhando a mão assim. E tipo, ele termina. Essa é a última. O fim desse parágrafo é o fim do post, não tem nenhuma outra consideração. Observe bem a postura e a linguagem dos atores e treine bastante antes de usá-las em público. Ah, tipo, porra, nossa, velho. Vai ser descoberto. Porque se você usar errado, né? Nossa, você vai ser descoberto e aí acabou, velho. Acabou e treine bastante antes de usá-las em público. Fim, tipo, acabou. Meu Deus, cara. Agora, essa é a pior lista que eu já ouvi na minha vida. O primeiro comentário é: oba, com essas dicas super iradas, irei finalmente fazer sucesso na escola e perder a virgindade. Obrigado, internet. Isso aí, moleque. Manda entretanto, bem, e o terceiro é: puta que o pariu, que matéria bosta, hein? Agora, pega essa. O segundo é uma mina falando: simples, reticências. Eu tenho um sabre, 2 pontos de exclamação. Cosplay está a caminho. Que a força esteja com vocês. Aí, ó, ela tá fingindo, cara. Véio, ela tá fingindo. Essa menina tá fingindo. Aposto que ela treinou bastante pra que a gente não descubra que ela esteja fingindo. Eu tenho um sabre. E teve um cara que falou, tem um conhecimento básico dos principais personagens, e daí colocou aí embaixo, Obi-Wan Kenobi, um fantasma que aparece pra falar com o Luke de vez em quando. Eu acho demais que, tipo, véio, de vez em quando, tá ligado? Tipo, ocasionalmente ele aparece. Cara, e ele literalmente aparece duas vezes, e é a terceira e só olha ele com de longe. É só isso, tá ligado, que acontece. Então, gente, eu espero que vocês tenham acompanhado as dicas. Vocês podem passar no br.ionline.com, isso é eonline.com, e dar os parabéns pra eles por essa matéria. Nossa, genial! Porque se você for ler qualquer coisa sobre a vida, você vai pra... E online, sabe? Esse é o tipo de coisa que você fala, esses caras só querem ganhar dinheiro na vibe do trailer que saiu, né? É, tipo... Que é o que todos os sites bazingueiros fazem, só que eles são bazingueiros. Só que eles com dignidade, sabe? Só que eles sabem do que eles estão falando. Exato. Eu achei genial, que tipo, ô, estão falando desse negócio aqui. Que é isso? Star Wars? Star Wars? Deixa eu ver. Pesquisa isso. Alguém sabe escrever algum negócio disso aí? Faz aí pra nós. Eu quero ser fã disso. Faz um manual. O estagiário viu uns vídeos no YouTube, tá ligado? É, então, o que... Nossa, eu fico muito pensando na pessoa, mano, que escreveu isso, tá ligado? É foda, cara. Chega de zoeira, amigos. Chega, a gente volta já Star Wars pra coisas crocantes e fritas e deliciosas. Que delícia! Voltamos com perguntas! Sim. Olha, de vocês vieram com perguntas, nós voltamos com respostas. Eu vou começar de novo. Voltamos com respostas! Eba! Para ler as questões e indagações e indagamentos da semana, Daniel W. Ponto vai usar a voz de heavy metal em todas as palavras. Voz de heavy metal! Metal! Eu posso apenas usar minha voz aveludada, cara. Isso é mais agradável. Não, por favor. Pro ouvido das pessoas. Daí a gente vai tocar um Kennedy ao fundo. Não, é, tá. Não, opa, né, tá. Pode ser. Pode ser Kennedy. Kennedy é um nome muito gangsta, né, cara? Kennedy. Então, Kennedy, como pode? Velho, ele é o clarinetista mais gangsta. E daí de que você vê, não, né? Tipo, ops. Cara, ele usa um jaco de couro e óculos escuros. É, até hoje, então... cara. It's fucking gangsta. Mas enfim, então, okay. Primeira pergunta do senhor Ricardo Filho. Ah. Qual a segunda coisa mais incrível que vocês já viram e fizeram? De todos os tempos? Segunda coisa? A segunda? Eu não lembro nem da primeira, cara. É, lembra então, da segunda? Roubar cactos. É, isso foi incrível, cara, realmente. Roubar o quê? Cactos. A gente roubou um cacto. Curti muito vídeo. Roubar cactos, cara. Foi divertido. Então, é, a minha também foi essa. Beleza, a Anitta tava lá. Eu tava lá. Em espírito. Em espírito. Exatamente. Era tipo um fantasma. É o fantasma do... É o fantasma que visitou a gente de vez em quando. Eu apareci pra falar com eles de vez em quando e roubaram uns cactos. Rouba esses cactos aí. Cactos! Próxima pergunta, senhor Thales Henrique de Castro. Qual foi a viagem mais pirada? Pirada. Hoje vocês estão, hein, meu? É. Hoje vocês estão, hein, meu? Hoje vocês estão com essas perguntas, hein? É, acampar em Itatiaia. Cara, eu ia quando eu tava a viagem mais pirada foi essa que eu acabei de voltar, imbecil, fiquei dirigindo. Feito retardado, não sei porquê, fico dirigindo pra essas merdas. Foi na época de banda inteira, cara. Foram viagens muito ridículas. É, então. Enfim, então, não pronto. Vou entrar em detalhes. Próxima pergunta, senhor Yuri Ortin Elcio Bilaski! Pra onde vocês vão depois que morrem, cara? Pra... Onde vocês estão, hein? Pra puta que te pariu. É, pior que teve um moleque que respondeu isso, viu? Aí, ó, viu? A gente casa, vai... Cara. A gente, cara, vai pra casa, velho. Deserto véio. Dos Doces. Isso. É um lugar que era o mundo dos doces, mas daí, segundo a lei da termodinâmica, e hoje é só um deserto. Nós voltamos pro universo. É tipo um monte de pó de açúcar. É, nós viramos poeira espacial. Exato. Essas coisas. É. Próxima pergunta. A gente vai pro esgoto. Alguma resposta péssima, assim, pra quem gosta de Pequeno Príncipe ou alguma coisa. Próxima pergunta, Cerone Ireia de Moraes. Vocês se arrependem de viver num mundo sem unicórnios? Cara, eu não sei se nem eu vivo num mundo controlado por Hideo Kojima. Você tá me perguntando de unicórnios, cara. Eu não sei de nada, velho. Mas arrepender não é a palavra certa. Eu não escolhi viver nesse mundo, tá ligado? Eu me arrependeria se eu tivesse escolhido. Não, eu quero o sem unicórnio ali. Com unicórnio? O quê? Esse cavalo tem chifre? Não, não, mas eu quero vocês outro. Escolhas, tipo, antes de vocês virem pro planeta, tipo... Tem vários universos. É tipo, daí o Kojima pegou e falou, qual universo que você quer, cara? O do unicórnio ou do sem unicórnio? Qual que vocês escolheriam? Unicórnio, com certeza. Unicórnios, né, cara? Cara, eu não me ligo tanto pra unicórnios, mas eu ligo muito pra Pegasus, cara. Ia ser uma mão na roda, Pegasus. Sabe? Pegasus. É porque eu não acredito que a única diferença seja o unicórnio, então eu tô indo no mundo que tem mais potencial pra ser da hora. Então, boa. Claramente a gente escolheu o universo que tem ornitorrincos, tá ligado? No universo paralelo, cara, tipo, você viveria num planeta onde... É, tipo, a gente tem um cavalo alado ou esse bicho muito engraçado aqui, tá ligado? E daí era um cara fumado que escolheu, tá ligado? Por toda a humanidade, assim. Ah, esse bicho é engraçado. Eu castorei um pato, bicho, caralho. É muito bom, pega isso aqui, velho. Nave de prato. Próxima pergunta. De Juliana Monteiro. Oi, Juliana. Olá. Oi, Juliana. Pegaria uma pessoa com 7 dedos nas mãos? Sim, cara. Sim. Mas, tipo... Não, nas duas? É, então. Ao todo são, tipo... 7 dedos. Ela perdeu 3 dedos? É, quantos dedos são, assim? É, o total. Isso é o total. Me dê um número que eu te respondo. Me dê um número que a gente conversa. Ela falou, com 7 dedos na mãos. Na mãos, que é a frase mais ambígua do mundo. Nossa, o Danilo tá pirando. Ele tá vermelho de tanto que ele riu aqui. Juliana, você confundiu a gente pra porra. Juliana, muito difícil. Pergunta mal formulada é um ponto na prova, Juliana. Essas perguntas filosóficas tão foda. Tão foda, cara. Onde vocês estão, hein? Cara, essa é a melhor frase de todas. Meu Deus do céu. Onde vocês estão? Vai se fuder, hoje vocês estão foda, hein, velho? Caralho. Nossa, esse é o máximo que vocês riram em... Toda a história do podcast sem ter fumado. Tá ligado? Tô impressionado, assim. Próxima pergunta. Sr. Ronier Oliveira. Uma sobremesa para a todos governar. Qual seria de vocês? Cara, o cheesecake do de caldo de morango. Puta mesmo, do Zedelli, cara, aqui de São Paulo. Puta que pariu, velho. É tipo de pavê. Nossa. Cara, eu gosto de torta holandesa, cara. Torta holandesa também é da hora. É louco. Então pronto, né? Essas três. Isso aí. É isso. São três. É um triunvirato da sobremesa. É um triunvirato. Elas comandam. Só adoro essas piadas da Roma antiga. História, tá ligado? Tipo, ei galera, vocês gostam de Star Wars? Então chupa essa piada de triunvirato aqui. Sobre doces. Sobre o triunvirato dos doces. Fantasma que vem visitar de vez em quando. Próxima pergunta, de senhor Rufino. Eu e os joguinhos? E os joguinhos? Eu não tô jogando mais porra nenhuma. Cara, nunca eu mais. Ainda tô no Bloodborne, velho. Eu não tô jogando nada. Atualmente. E eu tô no Mortal Kombat também, que tá bem legal, velho. A gente podia jogar um Mortal Kombat terminando aqui esse podcast. E os joguinhos na semana que vem? Surpresa, surpresa, surpresa. Surpresa. Só quem ouviu essa parte do podcast vai saber. Oh, baby. Louco. Oh, baby. Johnny Knotts pede pra gente mandar um beijo pra mãe dele. Ô, dona Johnny. Essa... beijo pra sua. Um beijo. Beijo, senhora Knotts. Um beijo senhora suculento Knotts. Em você, senhora Knotts. Suculento, cara. Ai, ai. Próxima pergunta. Na verdade, é uma tríade de perguntas. Do senhor Vinícius Cipolotes. Olá, Buckers. Aqui vai. Vai. Primeira pergunta número um. Tem a segunda pergunta número um? Exato. Quais são as diferenças entre um swing, uma suruba e um bacanal? Cara... Sabe que eu comecei falando que eu sou sultão dessa porra? É. Acho que o swing você só troca. É, não, a exatamente. Suruba é ninguém de ninguém e o bacanal tem um bode. O bacanal tem um bode? Eu acho que é isso. Eu acho que suruba e bacanal é a mesma coisa. É, exatamente, acho que são ambas a mesma coisa. É. Não, eu acho que bacanal eu acho que é assim, dedicado ao deus ao Baco. Deus Baco. Então logo... tem que ter no mínimo alguma oferenda. Entendi, justo. Mas é uma suruba, mas vinhos, é uma suruba com vinho. É uma suruba com oferendas. Eu acho que é uma suruba com bode. Pode ser também. Com uma oferenda, no mínimo. Se você curte um bode, tá ligado? Tem que ter um animal envolvido. Tá bom. E tem que ser ou uma cabra, sabe? Ou um pug. Ou um pug. Caralho. Um bacanal com pug. Ok. Bacanal Kids. Respondemos suas perguntas sobre saúde e sexualidade. Pergunta 2. Boa sorte na sua próxima suruba. Arrebenta lá, Miguel. Não confunda. Ou swing ou pega. Chegou. Viu a cabra, você já sabe onde você tá. Meça seus convites, parça. Meça suas fodas, parça. Meça suas fodas. Meça suas swing, surubas ou bacanais. Segunda pergunta número 2. Tem alguma coisa que vocês eram radicalmente contra e hoje em dia são a favor? A vida, cara. A vida. A Falcão, onde você tá, hein? Não, tá contra, o Falcão tá contra. Hoje eu tô contra. Tô antivida hoje. Hoje em dia eu sou a favor e era contra? Pô, não sei. Ah, cara, eu era super anti-drogas, cara. Eu era super... É mesmo? Não, a gente não era, mas a gente não eu era super anti-drugs. Eu também era. Eu era super no drugs, eu tinha umas camisetas meio... Só não uso. No drugs. É, não, mas é tipo, e aí eu totalmente caí nas drogas. Daí, tipo, caí nas drogas é ótimo. Estou me afundando nesse poço de narcóticos. Estou afundando mentalmente aqui. Drogas, me vê 5. É, exato. 3. Poderiam comentar o flood de chorume que foi o lance do Hugo Awards e Sad Puppies na semana passada? Qual que foi esse? Então, mano, rolou essa treta aí do Hugo Awards, eu não sei, eu não entendi muito bem o que, que aconteceu, mas pelo visto foram meio que tudo, não comprados os votos, mas foi tudo meio arranjado. Foi tudo meio, os votos foram tudo meio arranjados. Não foi comprado, mas com certeza foi vendido. Então, foi meio estranho. Tá meio estranho, aí todo mundo caiu fora, a maioria dos caras, das pessoas que... Dos outros concorrentes? É, dos concorrentes caíram fora. Que da hora. Quer dizer... O que é triste, que né? Da hora porque da parte deles e que acabou que alguém acabou estragado com o rolê. Exato, que acabou com a credibilidade do Hugo Awards, que, tipo, mano, era um dos mais importantes de ficção científica que teve que bosta. Dos últimos anos. Fudeu. Droga! Foda. Drogas! Faz a pergunta, Gabriel Oliveira de Almeida. Oi, Gabriel. Oi. Oi. Oi. Ele também tem duas perguntas. Ah. Em terra de Bull, inteligente é louco? É... Segunda pergunta, vocês sentem falta de quando São Paulo era um deserto? Calor desgraçado de dia, frio descomunal à noite? Cara, eu gosto, eu amo esse clima aí que você mencionou, eu não viu, curto, Gabriel? Não. Eu queria que fosse frio. Eu gosto o dia muito inteiro de você, viu, Gabriel? Eu queria que fosse 2 dias sim, 2 dias não. Eu queria que alguém dropasse uma bomba nessa merda. Vamos para a próxima pergunta. Outra do Sr. Rufino, Jesus ou Carl Sagan? Sua mãe. Sua mãe. Próxima pergunta, Iago Borges Recanelo. Bucas. Quais dicas vocês podem dar para deixar barba bem feita e crescer como um pirata de respeito? Vai, Daniel. Nossa, esse é tipo o podcast da barba, né, velho? Então, é uma vez por mês, no mínimo, vem essa pergunta. Então, o que você faz é o seguinte, você primeiro pega um bode, mas dessa vez não para um bacanal, você pega um bode, pega pra casa. Um virgem. Se quiser, pode se passa antes dele no bacanal. Mas você pode rolar um bacanal também, se quiser, vai intensificar. Passa, mas vai mudar o resultado. É, às vezes o resultado vai ser um pouco Às vezes para bem, às vezes para mal. Depende do bacanal. Mas daí você pega, leva o bode pra casa, você pega, tipo, abre a sua gaveta, pega o cutelo mais afiado que você tem, bota a cabeça do bode em cima de uma tábua e mete o cutelo ali no pescoço dele, tipo, arranca a cabeça direitinho. Aí daí faz um transplante. Assim que acontecer isso. Daí você pega e levanta, tipo, a cabeça dele, tipo, em cima da sua cabeça e se banha, assim, canchote de sangue, assim. É. Passa bastante no onde você quer que cresça pelos. Exato, daí você cola num bar. Ah, do jeito ensanguentado. Exato, ensanguentado. É, com a cara cheia de sangue, tipo a Carrie. Exato. É. Xinga todo mundo todo e mundo. Fala pra todo mundo bater na sua cara. No dia seguinte vai ter barba pra caralho. Exato, cara. É assim o único jeito. É o único jeito. É só assim. Exatamente. Todo mundo passou por isso. Uhum. Próxima pergunta. Próxima, por favor. André Alves de Oliveira. Fala, André. Alguns classificam a erva pelo tipo de viagem, pela duração ou pela experiência que tiveram. Certo. Como os bucas adeptos nomeiam as variedades de ganja que usam? Prensadão paraguaio. Prensadão 1, prensadão 2. Prensadão verdinho e prensadão escurão. É, eu acho que é isso, cara. É isso, cara. No Brasil é assim, velho. Não tem cara, infelizmente, não tem muito como saber o que você tá fumando aqui no Brasil. E mesmo os Bud também, cara, tipo, mano, é os Bud. É, cara, é difícil. É difícil de saber o que você fuma aqui no Brasil. É tipo o balde do KFC, que vem diversos. É isso. Pedaços etc. É maconha etc. Exato. Maconha etc. É tipo pedaços etc, mano. É, cara. Então, não tem como muito saber o que você de fato fuma, sabe? Exato. Mas assim, a maioria das maconhas podem ser divididas em dois grandes grupos, assim. Que é, primeiro, são as maconhas cerebrais, que é aquelas que fazem você ficar eufórico e tudo mais. E as maconhas corporais, que é aquelas que fazem você relaxar, pega no seu músculo e tudo mais. E tem combinação entre esses dois mundos, assim. Sim. E, então é basicamente isso. O resto é tudo... Só que aqui é tudo combinação de tudo. Só que aqui é tudo prensadão. É um bacanal de ervas. É um bacanal de ervas. É uma suruba, né? Surubão. Um surubão de ervas. Surubão. Louco. Próxima pergunta. Leonardo Gomes. Diga, Leonardo. Ô, gente... Vocês conhecem uns desenhistas bem ruins, tipo Rob Liefeld? Sim, Rob Liefeld, cara. Essa semana eu tava vendo uma lista dos 40 piores trabalhos dele e agora tô nessa de querer ver quadrinistas ruins. Ah, cara, a gente não pode falar disso nesse podcast. Então... Infelizmente. É, a gente é. Ricardo Brito da Silva. Olá, Every Bookers. Sobre sucos naturais, qual é o melhor da opinião de cada de vocês? Xandô laranja, velho. É, cara, eu concordo. Xandô não tem é um outro, louco, cara. Suco isso o e o Fazenda Limão também, que é muito bom. Mas o Xandô laranja, tipo, ganha disparado de disparado todos, disparado de todos, cara. É. Nossa, é. Eu não vou nem responder, vocês foram tão... É, mas... Foi insistir. Foda-se. É a minha opinião também. Foda-se você, Rony. Próxima pergunta, porque foda-se, Rony, do senhor Marcoto! Ah! Eu queria agradecer ao Marcoto que ele me hospedou rapidamente durante duas madrugadas nesse fim isso de semana. Isso aí, Marcoto, muito obrigado. Brother. Hospedeiro. Hospedeiro malvado. Hospedeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo isso precisa de volta. Como vão lindos capitões, risos, estamos desse lindos mar de mente e mertiolate que não arde. Ah, nossa, que coisa tá louco, linda. Tá refrescante, pelo visto. É. Como nosso querido Raonix teve de abandonar o chocolate, pergunto a vocês todos. Qual a pior privação comilanzística que lhes foram feitas? Nenhuma. Cara, infelizmente eu tô começando a ficar gordo quanto que eu como, então eu preciso... A única limitação que existe magro. É menos... Mas você come tão pouco. É. A única limitação que eu tenho é comer demais só, eu não posso comer demais mais. Isso é muito triste, velho. Fora isso, é nóis, mano. É nóis, foda-se. É. Próxima pergunta, Eduardo Meirink. Bookers, qual o melhor picolé? Tablito. É, tablito é louco. Frutário de limão. Louco. E o melhor sorvete de potão? Essa foi a resposta mais falcão de todos. É, normalzinho. Frutário de limão. E o de... Você vai falar napolitano? Napolitano é foda. É normalzinho, responde aí. É... Haagen-Dazs cookies, midnight cookies. Haagen-Dazs chocolate belga, que eu não posso comer. É. Massa! É, e ele falou, né? Ele falou que não podia ser Haagen-Dazs, né? Não podia? Ele falou que não podia? Eu não me venho com... É. Ah, velho, foda-se você, velho. Tipo, velho, olha a pergunta que você fez. Foda-se. Tá é, cara, não rola. Não rola. Juno Cecília faz a próxima pergunta. Fala, Bucas, achei louco o papo de vocês sobre os restaurantes no navio pirata passado. Sobre o quê? Sobre o quê? Restaurantes? Restaurantes? A gente falou, gente. Isso eu não lembro, cara. Eu não lembro. Nossa. A gente falou do abraço. Mas foi só. Foi um papo de restaurantes. Caralho. Bom, enfim. Ele sugere que deveríamos abrir um Labucas Romana. Da hora. A pergunta dele é a seguinte. Vocês acham que todos nós fomos condicionados ao longo dos anos a odiar novelas e programas de auditório nacionais, mas amar séries americanas e RuPaul Drag Race? É uma questão cultural ou envolve mesmo a qualidade da parada? RuPaul Drag Race é louco e foda-se. É, se fosse uma questão cultural, a gente ia gostar do que é cultural aqui. Logo mas, envolve mas tem gente a que gosta, entendeu? Então. Só a gente não sonar o público-alvo. Eu acho que ele não tá se incluindo em tias e donas de casa que assistem novela, porque mas, ele assim, começou cara, com A Gente Odeia. Assim. É verdade. Mas assim, cara, eu acho que... Não acho novela tão monstro que né, as pessoas falam. Que, não, Falcão, que... vai assistir, vai. Ah, eu assisti. Não, é péssimo. O quê? Novela. É ruim? Não, é muito ruim. É. Não, é tipo, é imperdoavelmente... Não, você não pode falar mal de Demolidor e falar que novela é ok. É verdade. É, tipo, sério, é... É verdade, é verdade. Louco esse papo de restaurantes. Próxima pergunta, Victor Domiciano. Em tempos de Lola, Monsters, Tomorrowland e Rock in Rio, pra vocês, qual seria o line-up perfeito para festival de música? Nossa, nenhum. Um na minha casa, velho. Eu não tenho saco pra colar festival mais, cara. Não, mas nem se fossem, tipo, tudo... Um line-up... Essa é uma boa pergunta. É, tipo, coisas que você gosta... De assistir. Puta, é que, meu, é que é uma. Seria mais. Eu queria um de rap muito louco, assim. É, então, com quem? Ah. Mas daí tem que trazer Kendrick. Os caras de volta à vida, tá ligado? Não, Tyler. Qual seria? Eu queria pelo menos o holograma do Tupac. O holograma do Big. O holograma do Big com o holograma do Tupac. E tem que rolar o holograma do Eazy também, que teve. Também. Eu queria o Snoop Dogg. Tem que ter esses três hologramas: o Snoop, o Kanye West. O Schoolboy Q. O Tang inteiro. O Tang inteiro. O holograma do Dirty Bastard. É o. o Odd Future inteiro. E daí termina com o show do Odd Future. É, que, é, que é tipo pra derrubar o palco e tudo, tal. E as pessoas morrerem. Pra ser panqueiragem louca, tá ligado? Então pronto, é isso. Cara. Pessoas mortas e todos negros. Nossa, Wu-Tang featuring Odd Future. Pronto, velho. Nossa, eu ia chorar isso, e golpar ao mesmo tempo. Ia ser meu louco. Deus, nossa, é isso. É, esse é o tour perfeito, cara. O Wu-Tang com o Odd Future, cara. Nossa, acho que é matar todo mundo. Meu Deus, sim. Acabou a carreira do rap de todo mundo. Meu Deus. Chupa essa, Jack White. Chupa essa geral. Sim. Todos. Próxima pergunta, Alexandre Lana. Bussas. Quê? Que baixa ele escreveu mesmo? Escreveu. Com C cedilha? Sim, cara. Bussas. Ótimo. Muito Bussas. Bom. Somos nós. Com um agradecimento e um pedido. Ah, não. Olha os caras. Olha só. Lá vem a melosidade aí. Quando o Guilherme Médio gravou com vocês a trilha do episódio, foi uma música do Tool. É. Banda que eu nem conhecia e hoje escuto quase todo momento. Pô, que bom, velho. Mas bem, bom. Muito obrigado por essa e outras recomendações. Estou escutando aquele Wu-Tang maroto graças a vocês. Pô, que legal, cara. Louco. Que bom, mano. Nossa, alguém está ouvindo. Está fazendo bem, cara. E louco. É assim, gostaria de pedir um bloco, às vezes se pá, com recomendações de bandas que, na opinião de vocês todos, deveriam conhecer. Sim. Ah, sim, claro. Mas é pra isso que você quiser, o Dicas, às vezes, a gente dá, mais né? Devagar a gente que... faz. É. A gente vai dar uns novos aí nesse, no um... Dicas de hoje, fica prestando atenção que a gente fala umas paradas. Umas exatamente. E vira mais, a gente posta uns bagulho no Convés também, mas isso. Pô, legal que você tá ouvindo uns bagulho da hora, mano. Legal, mano. Assim. Isso aí. Yeah. Próxima pergunta, Fábio Takashi Kubora. Yeah. Kubora. Olá, Bucas, quanto tempo até as pessoas se cansarem de super-heróis novamente? Eu não sei, cara. Yeah. Eu não sei. Cara, eu já tô cansado, velho. Eu tô cansado. Vamos só focar na parte do novamente. É, então. Cê, tipo, quando as pessoas vão se cansar de super-heróis, novamente. Ou seja, isso já aconteceu. A gente já tava... É uma regressão isso, velho. Tipo, é filme pra criança, vítimas de compras de brinquedos. É, meu Deus. É osso. E não me venham com o Soldado Invernal. Próxima pergunta. Bruno Fedato Barbosa, qual personagem de ficção vocês queriam muito que fossem seus brothers? O Homer do The Wire. O Homer, pode crer. Eu queria muito ser brother do Homer. Cara, ele deve ser uma Shanks pessoa do One Piece. Cara, é que eu acho que o Homer deve ser uma pessoa difícil de ser brother porque todo mundo vai te matar, tá ligado? Inclusive ele. Eles sempre vão ir atrás de você pra pegar ele, tá ligado? Exato. Então não sei se é uma boa ideia ser brother do Homer. Mas tá de boas com o Homer, deve ser legal. Deve. Você... Eu queria ser brother do Bubbles. É, do Bubbles deve ser legal. Do cara. Bubbles. Apesar de todos os amigos do Bubbles também morrem, cara. Também é verdade. Que merda, velho. Que merda de vida. Cara, The Wire é... Realidade é muito triste. Queria ser brother do Mulder, isso aí pra caçar uns alienígenas. Nossa, já pensou. Boa, isso ia ser da hora mesmo. Isso ia ser da hora. Porque ele é maior de boas. É, então. Ele é boa de boas. Ele é maior de boas. E ele é o David Duchovny também. Duchovny. É, ele é o Californication. Exato. Pega várias minas. Come e várias alienígenas. Minas. E alienígenas. Próxima pergunta. Próxima. Paulo Teixeira. Qual Olá, o pior trocadilho engraçadalho que vocês já ouviram? Esse. Hoje, esse é foda. Esse próxima é muito. Pergunta. É isso. Nem vou me sujeitar. Próxima pergunta. Thiago Della Coleta. Olá, Coleta. Bucas. Coleta. Coleta. Vocês acham possível sair um longa baseado no Neuromancer? Ah, é verdade, né? Eu acho que tem um... Tem uns filmes do Neuromancer, não tem? Eu acho que tem. Acho que não, cara. Nossa, mas é bem verdade. Precisava ter mais coisas do Neuromancer mesmo. É com a capa melhor pra edição do... Então é que foda que, então, tipo... É puta capa preguiçosa, velho. É que depois que, que os manos falaram, né, que eu baseei o Neuromancer pra fazer Matrix, a galera meio que desencanou, tá ligado? É. Só que é meio foda isso. Isso é verdade. Mas deveria ter mesmo. Devia mesmo. Nossa, bem pensado, cara. Real. E as propostas de séries de TV baseadas em grandes livros de ficção científica como Fundação? Devia ter também, cara. É, então. Devia ter também? Todos os picos da hora. Cara, eu queria que fizessem uns mais adaptações do Philip K. Dick pra games, assim. Cara, né? Sim, velho. Né? Queria que a Nintendo fizesse mais jogos do Mario. Eu queria que a Nintendo fizesse um jogo com sangue. Queria que a Nintendo fizesse um jogo. Queria que todos vocês se fudessem. Ele acaba falando, valeu pelo trampo de vocês e eu encontro o bucaneiro. Rola, vai rolar, vai rolar, cara. Vai rolar, vai rolar. Aguente. Vai rolar, vai rolar. Louco. Última pergunta. Yes. Do senhor Dalton Manonsen. Olho. Manonsen. E aí, Dalton. Fala, Dalton. Dart. E aí, Dalton. Ah, de plástico. E qual universo, mundo, época, ambiente, contexto vocês gostariam de portar um jogo da série Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne? One Piece. É? Acho que seria legal se ao invés de One Piece fosse, tipo, piratas. Hã? O quê? Ah, entendi o que você quer dizer. Entendi o que você quer dizer. Sacou? Tipo, piratas em geral, assim. Ah, então, a gente não, tinha é por falado. Isso que eu falei do One Piece especificamente, sim, porque as pessoas são mais legais. Ah, cara, eu ainda mantenho o que eu falei no episódio passado, sobre quando a gente tava falando sobre os jogos impossíveis que deveriam existir, mas eles não existem, e eles matam a gente por eles não existirem. Uhum. É, O One Piece, ó. O Dark Souls de samurai. Não, mas outro, esse a gente já falou. Um novo. No espaço, velho. Nossa, um espaço? Um espaço com lightsabers e tipo, tirozinhos, assim. Ia ser legal, cara. Tirozinhos. É. Se fosse numa estação espacial gigante, ia ser da hora. Né? Porque daí tem um negócio que você tem que explorar esses lugares. Mas aí já viraria meio Dead Space, sabe? Não, é só não ser escuro e sinistro. Mas não tem como um jogo tipo Dark Souls, Bloodborne, não ser escuro e sinistro, cara. É. Tipo, o jogo é escuro e sinistro. O negócio é tipo, comer você morre, mano. É um negócio que comer com você. É que você morre muito e você tem que... É porque o problema pra mim de ser espaço é que no Dark Souls, no Bloodborne, você tem que fazer um caminho específico e cobrir essas áreas, tá ligado? Ah, talvez um planeta alienígena, sabe? Ou tipo, que você vai se perde lá e você não tem nada, sabe? Mas daí não parece espaço, entendeu? Eu entendo o que você quer dizer. Ou um rolê terrorzão bad trip no Velho Oeste, cara. É, um Velho Oeste ia ser legal também. Terror. É, agora que eles abriram espaço no Bloodborne pra dar uns tirinhos, né, meu? É, então. Acho que eles podiam continuar. Deixa eu dar uns tirinhos aí. Uns pits, tirinhos. Piu, piu, piu. A gente tá muito zoeiro hoje. Acordei da zoeira. Pronto, é isso. Acabou, cara. Acabou. Dicas, acabou. Não vou nem parar. Dicas e truques. Quem tem dicas? Levanta a mão quem tem dicas. Não. Ninguém tem dicas. O Falcão acabou de prometer dicas. Eu tenho. Vai. O Falcão tá implorando pra falar assim. Eu tenho, por favor. Aproveitando o pedido aí do menino que queria escutar umas coisas novas. Uns picos. Uns lances. Meu, tem algumas coisas legais sim, cara. Tem um cara gótico, doido, engraçado, assim, que se chama Hot Sugar. Esse é o melhor de três mundos. Gótico, doido e engraçado. Engraçado. É, mas ele é meio triste, assim. Ele faz um som eletrônico meio triste, mas é meio videogame místico ao mesmo tempo. É muito legal. O nome dele é Hot Sugar. Procura aí. Ele tem uns clipes doidões. Tem um cara chamado Ryan Hemsworth também, que ele é pop videogame místico, que também é bem legal. E tem também uma mina chamada Sophie, que é grande, faz parte de um grupo de meio que uma... Um golpe artístico meio midiático, assim, chamado PC Music, que é um label. E é pior que sério, é tipo meio que. Meio, é um golpe falando meio que tipo, ah, tá vendo como você pode fazer arte contemporânea através do pop, assim. E aí é um pop maluco. E ele tem uma música muito famosa chamada Lemonade, que aliás, é interessante, a gente pode, nas dicas, geralmente falar o que a gente tem ouvido ultimamente, cara. Isso é legal, por exemplo, que eu tenho ouvido bastante. Eu tô ouvindo bastante os CDs da FKA Twigs, cara. Eu tô gostando bastante. Pra mim é o do Drake, do rolê, que todo mundo falou, uou, demais, entendeu? Eu tô achando interessante, cara, porque tipo... É como se um fantasminha estivesse produzindo música eletrônica ali, tá ligado? Tipo, eu achei bem entendi. Louco, cara. Eu vou ouvir de novo, imaginando essa parte. É, então, achei bem, bem bacana. Eu não sei, eu acho que eu tenho ouvido as mesmas coisas da semana passada. É, não tenho ouvido nada de novo. Só o disco do Earl. Vocês viram que o Kendrick Lamar falou que ele tá escutando bastante o Earl Sweatshirt? Foda, sim, né? Sim, cara. É que CD dele tá do caralho, né? Você tá louco. Tá locks. É isso? Acabaram as dicas? Lockers! Alguma dica sobre banho e higiene pessoal? Nenhuma. Então, mantenha-se sujo. Porque toma banho é pra otários. É. Isso. Nirvana! Uhul! Burna! O que a gente tava escutando hoje? Nossa, não faço ideia. A gente tá escutando David Hasselhoff, True Survivor. Aí, boa! É sonora do filme Kung Fury. Que não existe. O que é esse lance aí? Explica, Daniel. Cara, é tipo, os caras, eles fizeram um Kickstarter no ano passado, se não me engano, pra fazer um... O melhor filme de todos os tempos. É, na verdade era pra ser um curta-metragem, tipo, de meia hora, só que hiper anos 80, escrachadaço pra caralho, assim, tal... Só que é tipo os caras receberam... Blood Dragon dos filmes. Exato. Só que, tipo, teve tanto backer que eles decidiram fazer um longa-metragem. Caralho. Tipo, teve tanta grana rola que... É realmente muito, muito, muito bom. O trailer é muito bom. É muito da hora. É um filme que você definitivamente quer ver. Entendi. Muito cara. Mais que o Star Wars novo. Cara, você fala, tipo, eu preciso ver esse filme. Tipo, é muito da hora, cara. Caralho. É um filme sueco, assim, tal. Daí, tipo, eles já conseguiram uma grana da porra e logo mais tá saindo. Grana aí, da cara. Porra. E esse som é do, a trilha do grana gozada. Do filme. Inclusive, foi eu que... Inclusive foi alguém do Converse que postou aí o... Meu, foi, é verdade, é, né? É verdade. O clipe é realmente maravilhoso. É fenomenal, cara. O cara desenterrou o Deverá Sohoff ali, cara. Cara, pois é, né, cara? Que triste Deverá. É, depois eu entrei no Vevo, né, do David Hasselhoff. Uh-huh. E daí tá lá o banner, né? Pá, mó bonitão o banner e tudo mais. Daí eu fui ver os outros vídeos, ele tem tipo... Mano, quatro vídeos. Três, é, assim, tá ligado? Tem esse vídeo que é muito louco, e daí, tipo, outros três vídeos que... Mó bosta é, dele, é. Assim, tipo, caralho, do Graçol. Vai ser a auge da sua carreira em mais de 15 anos, tá ligado? É, tipo isso, cara. Bostas, você pensou um podcast que a gente termina, tipo, e hoje a gente tá ouvindo sons de peido, e daí a gente gravou uma hora da gente fazendo... Uma hora do David Hasselhoff peidando. Bêbado comendo um hambúrguer. Tadinho. É isso, acabamos! Se você quer mais Max Ribo na sua vida... http://ma... Tá pior que eu, hein, mano? Tá pior que eu, hein? É um revival, né? Que é o seu melhor apresentação. Tá pior que eu no momento que eu estou agora. Então faz, Falcão. Não, mano, eu tô morrendo, velho. Não, vai, Daniel. Vai, Daniel nunca faz. Não, não quero. Vai sim, cara. Ó, maxribo.com, twitter.com/maxribo_, tem que ter um underline, aquele filho da puta sem underline é um corno, ele vai pagar por isso no Se inferno. Se vocês conhecerem ele, matem ele. facebook.com/somosmaxribo e convés da Maxribo, velho, eu acho o bagulho, esse é o real, o resto é só os negócios que você vai aprender depois que você entrar no convés, tá ligado? O convés é o convés da Maxribo é o lá. Grupo no Facebook, onde você pode mandar perguntas para este podcast. Amizades. Acabou, beijos. Adoro tchau. Amizade. Falou! If we're gonna make it like a true survivor, we need some